Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal resultou na apreensão de 10 veículos carregados com mercadorias contrabandeadas do Paraguai no início da tarde de quinta-feira, no posto de fiscalização Bom Jesus, na BR-277, em Medianeira. Conforme informações preliminares, durante a abordagem de um comboio de veículos, deu-se início uma perseguição. Alguns veículos retornaram sobre a pista na contramão. Outros tentaram atravessar o canteiro central para furar o bloqueio. Um destes automóveis acabou capotando durante este processo. Os demais lograram êxito em fugir, omisseando-se em meio a plantações e matagal nas imediações do posto de fiscalização. Dois veículos entraram em uma estrada rural nas proximidades e os motoristas os abandonaram, desaparecendo. Depois de percorrer um longo trecho em meio a uma plantação, os indivíduos que fugiram em outro comboio acabaram ficando sem saída e perderam-se em meio a um bosque, deixando os automóveis para trás. Dos 10 veículos apreendidos, 4 estavam com cigarros, os outros estavam carregados com eletrônicos, informáticas e roupas. O balanço final desta operação será divulgado na manhã desta sexta-feira pela Receita Federal. Um homem acabou preso durante esta ação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.